Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô um pouco doente, tá? Só para falar que eu tô tossindo um pouco, então se eu tossir algumas vezes no podcast, desculpe. Como por exemplo agora. Bom, eu tô aqui só para falar que eu tô com um intervalo meio longo, né, de colocar episódios no canal. Além de às vezes eu estar com um bloqueio criativo muito grande. Eu às vezes realmente não sei muito bem o que falar. Fico puxando, minha cabeça fica tentando forçando o máximo para ver se eu consigo puxar algo para falar. Aquele episódio que eu gravei falando sobre serviços de streaming, aquilo ali foi algo que realmente eu queria falar, mas abranger também outros assuntos durante o episódio. Mas isso não acabou acontecendo, acabou que ficou por aquilo ali. Meio que não foi um episódio que eu fiquei satisfeito dentre alguns outros que eu já fiz de papo aleatório aqui. Mas eu também tô trabalhando, como eu já falei, tô trabalhando na área de call center. Eu fui migrado para outro setor da empresa, um setor que é um pouco mais estressante, tem um pouco mais de cobrança. E qualquer coisa, qualquer erro meu, se o cliente ficar insatisfeito, abre reclamação e ou mandar pro Banco Central. Eu me fodo junto com a empresa. A empresa pode me dar advertência ou me demitir. E, bom, isso também tá me deixando muito mal. Já faz o um tempo, bem antes de eu ser migrado de setor, que é um desgaste mental muito grande. E eu não consigo entender como pessoas ainda gostam de trabalhar nesse setor. Tem um cara lá que ele tava me falando que faz atendimento em espanhol. E, tipo, ele ganha o mesmo salário que eu. Como é que um cara que é bilíngue ganha o mesmo salário que eu? Ele poderia estar ganhar um pouco mais que isso. Ele não ganha. É isso que eu fico puto, sabe? Infelizmente, trabalho é isso. Eu tô precisando da grana. Se eu não tiver tampando, eu não vou ter dinheiro para pagar o servidor do podcast. Também eu não vou ter como sustentar coisas que eu quero para mim. Também não vou poder investir em mim. Eu não vou poder colocar uma grana ali em cripto ou colocar em renda fixa, que eu sei que renda fixa ainda é um puta placebo hoje em dia, considerando a desvalorização da moeda estatal. Mas enfim, é uma reserva de emergência que eu tenho que montar, necessariamente falando, porque quando eu estiver passando por uma dificuldade, possa ser que a corretora que eu use esteja fora do ar, possa ser que eu tenho que criar conta em outra corretora para poder converter para real. Isso se a corretora que eu usar aceitar real, fazer verificação do documento, você já vê a burocracia. Então, uma parte vai para cripto, uma parte vai para reserva de emergência. Enfim, o desgaste mental também se dá por conta dessa migração que teve na empresa, fora alguns problemas aqui na minha casa, alguns problemas aqui que eu não prefiro não comentar. Não é comigo, tá? Mas assim, me envolve. De certa forma, meio que indiretamente e algumas vezes diretamente, mas não sou eu que provoco. Infelizmente, vem até mim os causadores dos problemas que estão ocorrendo na casa. Então, assim, eu não sei muito bem, às vezes, onde começar e não sei muito bem o que falar para vocês. Eu fico aqui me sentindo um pouco mal, às vezes, querendo trazer o conteúdo melhor, querendo poder trazer conteúdos e assuntos melhores. Assim, não quer dizer que eu queira falar do assunto de uma forma boa, interessante. Às vezes eu gosto de falar do assunto da maneira mais ignorante possível. Só que às vezes eu tento fazer piada, fica meio forçado, etc. Enfim, são coisas que, assim, eu tento pra falar, né? Principalmente as piadas, pra não deixar a coisa muito pesada. Então, não é algo que eu queira de fato fazer, assim, pra. Droga, eu me perdi. Enfim. Não é algo, assim, não, eu não quero, não é algo que eu queira deixar o podcast totalmente tão sério. Alguns amigos meus até falaram, olha, faz uma pauta se tu tiver meio perdido e tal. O papo aleatório, ele de fato não tem pauta, porque é justamente isso. Eu não quero ter um. Eu não quero ficar restrito a só aquilo que eu coloco no papel. Mas eu faço um bloco de notas ali com assuntos que eu acho interessante falar. Se for da minha. Se eu quiser falar, se minha mente ou a condição que eu tô ali, meu humor achar relevante, aí eu falo. Mas, cara, puta que pariu, essa tosse tá foda. Como vocês podem ver. eu tô bem fudido. Enfim, além dessa tosse fudida que eu tô já faz uma semana, então um dos motivos de eu não estar conseguindo fazer tocar pra frente, né, algumas coisas do podcast, não tô fazendo também divulgação, é não só a doença, mas também o desgaste mental do trabalho, como eu falei anteriormente. É, eu chego em casa, tenho que ajudar minha mãe, aí quando sobra tempo pra mim, eu foco em arrumar minhas coisas pra ir pro trabalho. Eu vejo alguma coisa no computador, que o tempo é muito curto e eu não posso ficar madrugada no PC, porque eu tenho que usar esse tempo para acordar cedo, para estar lá na empresa, para poder fazer atendimento. Então eu sinceramente não sei, cara. Eu quero continuar esse podcast, esse aviso aqui não é pra dizer que o podcast acabou, tá? Mas enfim, eu tô cansado mentalmente, provavelmente fisicamente também, e olha que eu não tô fazendo exercício físico, sou totalmente sedentário, não é algo que eu me orgulho. E bom, eu quero fazer algo foda futuramente, quando eu estiver melhor, falando sobre o Telegram. É um podcast que eu ia falar há muito tempo, pretendia fazer, mas eu deixei pra lá e tô postergando. E cara, eu tô se pegando no PC já faz um. Assim, pegando no PC que eu falo, se setar e escrever, fazer as coisas direito. Já tô assim faz uma semana e até um pouco mais. Então não consigo assistir nada. Já sou ruim para assistir as coisas. Eu não tô conseguindo consumir nada direito. Nem podcast eu tô escutando, mas teve a treta do Monark aí que rolou. E cara, a única coisa que eu tenho pra dizer é assim, o Monark, ele não fez apologia ao nazismo. Antes que vocês me perguntem, eu não tô lambendo bola do Monark. Só peço que vocês parem pra olhar um pouco a forma que ele falou, que ele se expressou mal de fato. Mas eu não acho que ele fez apologia ao nazismo, porque eu acho que apologia é você incitar, querer que as pessoas façam tudo aquilo que foi feito no nazismo. E eu acho que ali a forma que ele queria falar não seria exatamente isso. Provavelmente assim, se, na minha opinião, se aquilo que ele falou fosse feito, que fosse um partido nazista existisse aqui no Brasil ou em qualquer outro país que seja, se fosse feito legalmente, eu acho que as pessoas iriam parar pra olhar, poxa, esse partido aqui já fez merda anteriormente em país tal. E também gerou consequências para o mundo inteiro. Então, por que a gente vai eleger isso? Se o Partido Nazista foi eleito democraticamente anos atrás, então e o pessoal sabe das consequências que causou. Então, se caso ele existisse agora, vamos dizer assim, um momento. Será que as pessoas iriam querer eleger? Provavelmente iam ter pessoas que iriam votar. Sim, isso é fato. Mas eu acho que as pessoas teriam consciência para não eleger novamente. Tá. Enfim, não que não estou fazendo, antes que falem, né? Não estou fazendo apologia, tá? Também não quero que exista um partido nazista. Enfim, é só isso que eu tenho para falar sobre esse assunto do Monark. E espero melhorar, espero trazer mais conteúdo aqui para vocês. É isso. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem fica. E obrigado por ouvir até aqui.